Questão de sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Renato Tavolieri Filho com vocês todas as noites de segunda a sexta, nesse horário, como eu digo, crítico, um horário contramão das 8 às 9 da noite, exatamente quando a novela vai ao ar, ou o jornal vai ao ar, ou o seu jantar está à mesa e você, de certa forma, ainda consegue tempo e espaço para ouvir o nosso programa. Então, isso tudo é muito importante para nós e nós reconhecemos essa ligação, esse contato que nos é fundamental. Thank you. Thank you. Eu gosto sempre de ressaltar também que em algumas ocasiões, em alguns dias especiais, o nosso programa não vai ao ar, quando então entra a equipe esportiva da Rádio Melodia, essa equipe fabulosa que merece sim a sua audiência e que vem com as jornadas esportivas. Portanto, eu avisando vocês, me sinto mais tranquilo, porque mesmo assim vocês podem ter acesso ao nosso programa através do site online que os espera com todos os programas já apresentados, mas esse do dia que foi gravado anteriormente em estúdio, no endereço www.acasadapedra.com.br, onde há um link de acesso a toda a nossa programação do Questão de Sensibilidade. E na segunda metade do nosso programa de hoje, nós mudamos o clima. Mesmo porque o fim de semana está aí e é muito normal que se queira um pouco mais de energia, um pouco mais de alegria e uma vontade de se sair ao mundo e celebrar a vida tão bela e o momento de descanso tão merecido. Por esse motivo, estamos trazendo uma dupla britânica que nos anos 80 surgiu e que infelizmente nos deixou, que já não atua mais, embora eles até digam que continuam compondo, mas preferem não atuar profissionalmente. São uma dupla, um marido e mulher, e o nome deles, eu não sei se alguns de vocês os conhecem, é Everything But The Girl, Tudo Exceto A Garota. E normalmente a voz é uma voz feminina, com o apoio do seu marido, mas a música deles era muito bonita e eu quis resgatar para que vocês tivessem a oportunidade de verificar a qualidade do trabalho que eles faziam em termos de um rock pop muito, muito melódico. E um estilo, vamos dizer, que com a Adele, de certa forma, está sendo resgatado e encontrando muita aceitação de novo por parte do público, não só o jovem, mas o público de todas as idades. Eu próprio sou um grande fã ardoroso das composições da Adele. With your troubled mind. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. He said, fancy running into you again. He talked a minute or so, then he turned to go, and I walked into the crowd again. And the morning was a different place, and every passerby I saw your face. Love leaves a lonely ghost with one thought uppermost. Is this the case in every case? Am I walking to you? Am I walking to you? In everything that I do, am I just walking to you? It was 7 years ago to the day you rang my house and we met halfway. You walked round Leicester Square and sat through being there, and every moment of it I replay. And I was desperate for love to be pure, but what that meant I never was sure. You spent your time on me, took it willingly, and I made you trust the literature. Am I walking to you? Am I walking to you? In everything that I do, am I just walking to you? I just don't know what to do. questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Vargem. É noite. Tudo se sonha, tudo se sabe, tudo se sente. Questão de sensibilidade. I step off the train. I'm walking down your street again. I passed your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. Like out of space, you found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Oh, like the deserts miss the rain. And could you be dead? You always were two steps ahead of everyone. You walk behind where you would run. I look up at your house, and I can almost hear you shout down to me where I always used to be. And I miss you. Let the deserts miss the rain. Oh, sound turned down. And I leave food on the eiderdown. All my thoughts pushed underground. Maybe you're happy, everyone says you are. You drive around until the storm. You leave your life a joy. God knows you deserve it. Bad luck follows everyone. Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Vargem. É noite. Tudo se sonha, tudo se sabe, tudo se sente. Questão de sensibilidade. If you lose your faith, babe, you can have mine. And if you're lost, I'm right behind. Cause we walk the same line. Now I don't have to tell you how slow the night can go. I know you've watched for the light. And I bet you could tell me how slowly four follows three. And you're most forlorn. Just

de sensibilidade. Look at you now, you're disenchanted. Can't believe how things can change. Take a little out of life and things get strange. Now you find the wishes you were granted. Things you thought were in your hands have slipped away. How much can you withstand? Wasted time, the money spent, the sign that reads for sale or rent, and everything is at a standstill. Where's someone who'll be on hand till you're no longer disenchanted? A nossa horinha passou e o nosso momento de despedidas está aqui. Amanhã voltamos no mesmo horário, das 8 às 9 da noite, com mais música, com mais sonho, com mais poesia, com mais sensibilidade. Um abraço, Renato Tavolieri Filho, se despedindo.